observando a situação do país. Vi que vamos de mal a pior e o povo segue sendo infeliz na luta diária da sobrevivência. Falta amor na convivência, incoerência tem consequência, desigualdade gera violência. Corrupção na legislação, indignação da população. Bem mais do que letra, bem mais que refrão. O rap e o reggae são revolução. Palavra de paz é som de louvor. Rescalta autoestima e não preste o valor. Seja como for, é assim que sou. De plantar o ódio, eu cultivo o amor. Não há como esconder, preciso conter toda a minha tristeza. Eu não suporto o rei. Esse país tão rico e cheio de beleza. Alimentar o mundo, deixar seus bens morrer sem ter o que comer. Na maior pobreza, obras para morrer. Tanta coisa interminável.